No ano de 2013, a usina hidroelétrica de Itaipu recebeu um total de mais de 952 mil turistas, de várias partes do Brasil e do mundo. O número apontado é a soma de visitantes institucionais, os que fizeram a visita pelo complexo turístico de Itaipu, e os que entraram pela margem direita, que corresponde ao lado paraguaio da usina. Houve um crescimento de 6,8% em relação ao ano de 2012, quando foram computadas mais de 887 mil visitas. No entanto, o aumento mais expressivo foi verificado no complexo turístico de Itaipu, que recebeu no último ano mais de 586 mil turistas, número superior ao total de visitantes no ano de 2012. Foi a maior movimentação turística anual desde que foi implantado o novo modelo de visitação à usina, no ano de 2007. Ao longo do ano de 2013, a usina recebeu uma média de mais de 2 mil pessoas por dia. As visitas institucionais atendidas pela Divisão de Relações Públicas totalizou mais de 56 mil pessoas. A diferença no número de visitantes no ano de 2013 foi a exposição Múltiplo Leminski, que ficou em cartaz de julho a novembro e reuniu milhares de pessoas no Ecomuseu de Itaipu. Durante os 5 meses de exposição, foram mais de 320 mil visitantes, mais da metade do total recebido em 2013. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.